Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de três programas dedicados ao novo álbum de Nauzete, Meu Quintal. Abrimos com a música Chuva, de Nauzete e Carol Ribeiro. Chuva que cobriu o céu azul de nuvens, chuva que caiu do mar azul distante, chuva que choveu no rio, chuva se perdeu no meio-fio, chuva que limpou o céu azul sem nuvens, chuva se lançou no mar azul ausente, chuva que varreu o rio, chuva que desceu no meio-fio, chuva que molhou o meu amor, brotou semente, chuva que regou o meu jardim, floriu, floriu, floriu, floriu, floriu. Meu Quintal, o novo álbum de Nauzete, é um disco autoral, com faixas inéditas, arranjos originais, com uma sonoridade acústica e um clima todo pessoal, que a cantora e compositora transmite durante as 12 faixas. Confira na parceria de Nauzete e Zélia Duncan, Sobrenatural. Participam do disco os músicos Dante Ozzetti nos violões, Sérgio Rezzi na bateria, Zé Alexandre Carvalho no contrabaixo e Mário Manga, guitarras, cello e violão tenor, que também assina a produção do disco. Ouça Entre o Amor e o Mar, mais uma composição da cantora em parceria com Luiz Tatite. Vários parceiros dividem as autorias das canções com a artista, mas o mais constante deles neste álbum é o Luiz Tatite. Ouça Língua Afiada, mais uma da dupla Ozzetti e Tatite. Língua tem seu lugar, mesmo que a flutuar ao léu no céu. Pra ampliar o som da voz já rouca, língua afiada no fio da fala fácil.